sala é fundamental, sala é a estrela da guia, sala Nossa Senhora do Rosário, sala Nossa Senhora, e as forças da Nossa Senhora do Quisteiro, distraem tudo que é mal da vida desse povo, e leva para bem longe, que Deus guarde e assista o meu Juazeiro, abençoe essa casa, e abençoe todos que aqui presentes estão comigo, por essa hora, por esse dia, pelo nascer do sol e o cantar do galo. Salve, salve a força da espiritualidade. Oxe, dá um abraço aqui, meu. Oxe, nosso Senhor bom fim, nossa Senhora das Candeias, abençoe e dê muita proteção, viu, minha vida? Deixa eu tomar um negocinho, né? Oxe. Zé sem bebê não é Zé, viu, meu filho? Poxa. Tá certo. Deixa eu dar um abraço aqui no meu filho que tá chegando. Vamos cá, meu filho. Poxa. Salve, que nosso Senhor confie, nossa Senhora das Candeias, que a Deus está com ele. Graças a Deus. Vamos começar aquilo que o moço da capa bonita plantou. Não é isso, vamos dar continuidade àquela sementinha que ele deixou solta na responsabilidade de vocês encarnados. Oxe, de fazer os movimentos dele, né? E as coisas é assim, vai se fazendo, se andando, devagar, carregando as moringas de água na cabeça para matar assim de quem quer beber, não é mesmo? Não é assim? Oxe, essa é a sua rápida saia, né? Vem aqui, minha filha, dá um abraço nele. Oxe. Nosso Senhor, bom fim, Nossa Senhora das Candeias, abençoe. Dê muita força, muita paz, muita luz, viu, minha filha? Poxa, quer dizer que tu veio. Vim ver o senhor, seu Zé. Umas terras distantes, né, meu filho? Poxa, deixa eu me sentar um pouquinho, né, minha filha? Cruzar minhas pernas, que eu gosto. Tá elegante, formoso, como eu digo, que sempre sou. Então, nesta tua vinda a esta casa sagrada e santa, que tu seja bem abençoado por todos os bons espíritos que rodeia essa dimensão dos elos espirituais, que abençoa todos que por aqui passam, meu filho. E que vindo de umas terras distantes, ao encontro de Antônio Ferrari do Juazeiro e José Pelinto, tu possa ter certeza de uma coisa que eu vou dizer, o caminho da vida, por mais miúdo que seja a semente, ela tem que ser tirada e tem que ser replantada. Por isso que eu canto. Quem tem fé em Deus, chega e eu canto assim. É miúdo, mas eu canto, semente de amendoim. É miúdo, mas eu canto, semente de amendoim. Quem tem fé em Deus, que Deus anda aqui. Quem tem fé em Deus, que Deus que anda aqui. Então, tudo que tu for fazer em tua vida, pode ser pequenininho, como pode ser uma pedreira enorme. Se tu colher o pequeno e chegar na pedreira enorme, com fé em Deus, nosso Senhor bom vim, nada para você, viu? Então eu fico muito feliz de poder estar cá com vocês fazendo falador e deixando dizer mais um pouquinho do que é Zé Pimenta, do que é seu Antônio Ferrari do Juazeiro, que eu venho lá dos Pernambuco, eu trazer para vocês um conto, um pouquinho de minha vida. E que isso ensine vocês, os filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, encarnados nesse mundo, da melhor forma possível, para que vocês, matéria, possam também evoluir no crescimento carnal, né? E se crescendo nesse crescimento carnal, que diante de toda a rodela, que eu digo toda a rodela, é toda a roda espiritual dos espíritos, o encarnado possa levar paz no coração, possa levar luz na alma, sabedoria no curuca, que é a cabeça, para poder interagir do melhor jeito dentro da espiritualidade, que é harmonia, é paz. Espírito não quer guerra, espírito quer sabedoria, para você receber, colher quem entra chorando e ajudar a secar aquelas lágrimas e fazer aquele sofrido, aquele desprezado, aquele humilhado, acolhido nos braços divinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu tomar mais uma, que eu não fico sem tomar. Não é assim, né? Tá certo. E isso ele vai ter que acostumar, né? Mas eu digo assim, meu Deus. Sim, sim. Os bons ventos de Oiá, de Inhaçã, que lhe trouxe aqui, e faça desta vivência com o seu Antônio Ferraz do Juazeiro. Deus é pedindo um grande passo para a descoberta da liberdade espiritual que há muito tempo existia dentro de você, mas faltava alguma coisa. E você encontrou. E que isso lhe faça e lhe oferte ganhos numa certeza de uma única coisa. Que por este mundo que você vive, outros já viveram e já se foram. E por um mundo que aqueles que já se foram já viveram, outros já tinham vivido como eu. Deu cada um na sua crença, cada um na sua fé. Porque eu era boêmio da noite, festeiro, não queria saber de fé. Quando eu nasci, que fui me criando, minha mãe sempre dizia, tu tem que andar bem alinhado. Tu sempre vai andar bem respeitoso diante da visão dos seres que a rodeiam você. Obedeci e me criei. Ali me formei, ouvindo minha mãe dizer isso. E assim o tempo foi passando, só que eu não tinha muita fé. Eu vivia nas festanças das noites e um determinado momento, eu me vi necessitado de me agregar uma fé. E aí eu precisei dizer assim, me valei nosso Senhor Jesus Cristo, que quem hoje está precisando disso, uma valia sou eu. E ele me deu a valia dele. E Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora Santana Buruquê, que é Nanã, me acolheu, me protegeu, me amparou e me deu a luz que eu precisava. E assim eu disse, mesmo passando para o outro lado, eu não quero deixar de ser todo engomadinho, todo bem vestido, eu não quero deixar de ser alegria. Mas estou falando, né? Agora eu vou deixar tu fazer o que tu veio fazer. Só como o senhor deu essa introdução do bem vestir, do bem se apresentar, isso demonstra também um ensinamento que o senhor quer passar para a gente. Que ensinamento tem? Porque um espírito igual o seu Zé Pelintra não faz nada à toa. Poxa, não se faz nada, nem eu, nem os outros espíritos, sabe? Sim, sim. Nada se faz à toa. E quando eu aprendi com minha mãe, que eu já tinha que vir todo engomadinho, todo bonito, cheiroso, perfumado, eu fui crescendo com aquilo. E também depois que eu passei do mundo dos encarnados para o desencarnado, levando isso, eu quis mostrar as primeiras casas que eu cheguei, para incorporar com as primeiras matérias, que o ser encarnado, para carregar a mediunidade, ele também tinha que estar bem trajado. Não precisa estar coberto de ouro, que eu não estou coberto de ouro em nada aqui. Eu estou coberto com um pano branco, uma calça branca, um sapato bonito, formoso. Bonito. Mas que me faz o quê? Mostrar a vocês que a clara luz da espiritualidade é a formação do bem-estar. Qual é o bem-estar? Você está limpo, cheiroso, bem vestido para você. Não para os outros que rodeiam, mas que você diga, hoje dentro da espiritualidade, dentro da energia, eu estando agregado, bem vestido, bem cheiroso, bem limpo, todos aqueles bons espíritos que por mim vão passar, vão se sentir feliz. Então, todas as manifestações minhas, por onde quer que eu passe, eu sempre digo para os cavalos, para as matérias que trabalham comigo. Olha, você está perfumado, você está trajado, transporta para você a alegria que você está sendo bem assistido pelos espíritos que quer a sua evolução. Pois o médium, pois o praticante dessa religião, a qual nós estamos vivos pela ordem suprema, pela ordem divina, vim ao mundo de vocês e encontrar um médium que não é zeloso, não é respeitoso com as suas coisas, com o seu traje. O que é que de bom vai nascer para ele, meu filho? Me diga, nada. Então, esta formação minha já vem desde criança, passado pelo mundo desencarnado, como eu disse, e também pelo mundo desencarnado. Então, quando eu me cheguei lá no mundo dos espíritos, que eu cheguei lá todo engomadinho, todo bem vestido, aí me perguntaram, você vai ficar por aqui? Eu falei, vou ficar por aqui, um lugar formoso, bem agradável. Eu falei, vou ficar por aqui, só que eu gostaria de aprender tudo que eu tenho que aprender e não deixar aquilo que eu tanto aprendi do outro lado. Aí me perguntaram, O que foi e o que você não quer deixar para trás é o jeito que eu estou aqui. Todo de branco, que minha mãe me vestia muito de branco. Eu, todo de branco, bem assim lustrado, desse jeito, e eu quero continuar carregando. Então eu passei todo um pedaço de aprendizado espiritual para poder vir ao mundo também, como vocês aprendem neste mundo, e vocês encarnados. E quando eu recebi o meu primeiro direito de vir há muitos anos atrás à Terra, quando eu cheguei, a primeira ordenança que eu dei, a primeira coisa que eu coloquei foi dizer assim: olha, o que eu fiz cabe a mim, mas não cabe à matéria, porque às vezes é uma matéria mais fortinha, outra mais magrinha. Então, que cada matéria que me carregar se prepare uma roupa formosa para quando eu chegar eu poder vestir. Eu? Então, é isso que faz a véspera dentro da religião. É o bem-estar daquilo que se cria com amor. Eu me assento aqui, minha vida. Seu Zé, tem muita gente que aprecia esse arquétipo, essa expressão do Zé Pilintra, mas às vezes eles não têm essa condição de se vestir tão bem. O que o senhor sugere para eles? E eles ainda querem ter não só o auxílio do Zé Pilintra, mas o conselho, poder falar com o seu Zé Pilintra, mas às vezes eles não podem se vestir tão bem. Então, eu já tive pergunta: nossa, mas o seu Zé se veste tão bem, eu fico sem jeito de chegar e conversar com ele se eu não tenho as condições. O que o senhor sugere para essas pessoas? Olha, meu filho, eu vou dizer para você assim, como espírito que eu sou. A maior condição do ser vivente, do ser encarnado, diante de uma divindade, não é o peso da roupa que se leva. É a luz do coração que se impõe, o amor. Quando eu peguei a Rosinha, a mãe desse menino, que eu estou aqui hoje trabalhando, e debotando essas palavras a você, ela estava no meio do mato em Pernambuco. Oxe, só com umas dobrinhas de pano, viu? Sim, sim. Fazendo um servicinho dela lá. E eu catei ela, sem nada. Era uma pessoa, um ser encarnado, muito simples de tudo. E ela sempre me disse: seu Zé, eu, depois que o tempo foi passando, eu não tenho condição de dar uma veste boa para o senhor. E eu dizia para ela: sabe qual é a veste melhor que você me dá? É a tua matéria pura, verdadeira, com coração feliz e alegre por trabalhar comigo. Esta é a veste mais coberta de ouro que você possa me entregar. E também disse a ela: Rosinha, lá na frente, tu vai ter as minhas coisas, mas mesmo tendo as minhas coisas, vai continuar eu dizendo para você que a maior véspera que eu quero é a tua matéria de coração, porque não adianta, meu filho, véspera, não adianta um terno mais bonito, não adianta uma roupa mais alinhada, se por dentro daquilo que está vestido, tudo aquilo é oco, não tem vida, não tem sentimento, não tem valor, não tem amor. Do que vale a melhor véspera, meu filho? Se tu valesse tudo, muitos que estão vivendo no mundo não estariam passando fome. Nossa. Você conseguiu entender o que eu disse? Sim, sim, senhor. Porque aqueles que estão diante do caminho da vida são enxergados por Deus nosso Senhor Jesus Cristo com a pele, que é a maior véspera do ser encarnado, da matéria, do praticante, de qualquer que seja a ação religiosa. Então, para aqueles como você me disse, Zé, o que o senhor tem a dizer, para aqueles que não têm condição a ofertar uma roupa tão brilhosa para o senhor, tão alinhada, eu já digo, a roupa melhor que eu quero deles é o coração. É a couraça da alma, meu filho. Porque eles me dando verdadeiramente o respeito, me dando sinceridade, devoção em acreditar naquele que me manda em terra, é a melhor véspera. Não precisa de nada, não precisa ter vergonha de chegar, porque quando se tem vergonha de ser simples e chegar numa divindade, numa simplicidade, aquela divindade não é enviada por nosso Pai maior, porque a divindade é simplicidade e humildade. Então, para todos aqueles que são colocados dessa maneira, podem ver que eu, por mais vestido ou menos vestido, estou vestido com a couraça divina e daquilo que nosso Senhor me deu condição através de minha mãe. Mas no mundo astral de vocês encarnados, como você disse, nem todos têm. Mas eu estou com o braço aberto para abraçar todos, com a mesma igualdade. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Sim, senhor. Muito obrigado. E dê esclarecimento a você e aos demais. Isso. Agora o senhor falou, dependendo da situação, a divindade não permite que uma entidade desça à terra e trabalhe. Então parece que o senhor precisa de permissão, o senhor não faz o que o senhor quiser. Poxa, mas nenhum espírito pode vir à terra e fazer o que quiser. É isso que os seres encarnados precisam aprender. Às vezes bate a cabeça no terreiro, bate a cabeça com uma divindade e diz, olha meu pai, eu quero isso, minha mãe, eu quero aquilo. Nós estamos escutando, nós estamos recebendo os pedidos que estão sendo feitos. Nós estamos levando com nós. Para onde nós vamos? Chegar lá, nós vamos passar para um assinado, um livro, tudo que foi pedido em nome daquela pessoa. Também temos o nosso superior. Esse superior vem, vai ver aquilo lá e vai dizer para nós o que pode ser feito e não ser feito. Quando nós chegamos do mundo do encarnado para o desencarnado, que nós passamos pelo processo de aprendizado, é também dado o nosso juramento ali, nós fazemos o nosso juramento, e aonde é colocado, vocês vão descer a prática da espiritualidade, da caridade, incorporado num ser encarnado, mas vocês vão levando uma certeza da obediência. E qual é a obediência? É vocês saber que nem tudo vocês vão poder fazer porque não tem permissão. Nem tudo vocês vão poder prometer e dizer que lá na frente não foi cumprido. Por que não foi cumprido? Porque você soltou uma coisa que não era permitida pela lei divina do superior a ser colocado na terra. Por isso que uma divindade quando vem em terra e um consolente vai até esse espírito, aí esse espírito diz, eu vou correr minha ronda, eu vou correr minha gira e vou ver o que eu faço para poder lhe ajudar. Por quê? Porque justamente se vêm as leis da permissão superior. Porque, meu filho, se nós somos instrumento de um trabalho, de uma divindade chamada Deus, como é que nós podemos interferir naquilo que ele já deixou proescrito e dito e riscado um tema que aquela pessoa tem que passar na vida? Nós podemos segurar nas mãos daquela pessoa e aliviar o trajeto, aliviar o caminho. Mas não podemos, sem permissão, mudar nada. Eu espero que também essa esteja esclarecida. Sim, sim, claro. Agora... Tem uma catuadinha para me perguntar. Como é que uma pessoa faz para se tornar um Zé Pilintra? Já peguei pesado. Eu vou dizer uma coisa assim para você. Se tornar um Zé Pilintra, eu não digo que um ser encarnado tenha condição de fazer isso, mas um ser desencarnado, isso. Pelas suas leis e regras cumpridas no mundo da espiritualidade e obediência, quando fosse dar um juramento que dizer qual é a falange que você quer pertencer, aí naquele momento declarado de juramento a pessoa diz, eu quero fazer parte, participar. Eu quero fazer ali a união da falange do Zé Pilintra. Aí é retirado aquele espírito daquele momento e levado como se fosse uma colônia aonde mora toda a família espiritual, toda a falange espiritual do Zé Pilintra. Aí ele começa a passar pelo estudo, pelo preparo, para que quando ele volte a ganhar a ordem para descer a terra, leve a digina, o nome, a origem de uma falange do Zé Pilintra. Um ser encarnado é impossível. Por quê? Porque o ser encarnado, ele só anda no processo carnal de aprendizado. Ele ainda tem que colher muitos grãos, ele ainda tem que plantar muito, ele ainda tem que se renovar muitos e muitos dias, e coisa que vai se demorar muitos anos, e esses anos ele já não vai pertencer mais ao mundo, para tentar se purificar e ainda não vai conseguir. Por quê? Porque o ser encarnado constantemente, ele é falho, meu filho. O ser encarnado constantemente, ele deixa de se agregar firme nas suas devoções e no momento de perturbação, ele se renega como Cristo foi renegado 3 vezes. Eu, meu filho, explicadinho ou quer mais uma coisa? A gente vai sempre dar uma esticadinha, né? Não é? Hoje. Mas é... Não tem a ver também com a sintonia da pessoa? Tem, né? Porque ela não vai pedir para ir num lugar onde ela não se sente confortável. Mas é assim, sabe, meu filho? Vocês quando nascem, para o mundo espiritual, que entram dentro de uma casa espiritual, vocês têm mais afinidade com uma entidade e menos afinidade com outra. É. Então aquela entidade que você tem mais afinidade, você já faz uma formação de agregação entre carne e espírito, que quando você parte nessa dimensão, você já vai com aquilo. Então essa é a ligação. Ah, mas eu tenho mais afinidade com esse espírito do que aquele. Porque o seu caminho lá do outro lado já está formado com aquela espírito, com aquela divindade. Então por isso tem esse agregado. Ah, eu tenho mais paixão pelo Zé Pelintra do que pelo Mané Baiano. Eu tenho mais paixão pelo Zé dos Três Cocos do que eu tenho mais paixão pela Maria dos Coqueiros. Mas por quê? Porque a pessoa, o ser encarnado, ele já vem numa casa espiritual sendo trazida pelaquela divindade. E quando ele adentra aquela casa, meu filho, que ele bate os olhos daquela divindade, o amor já nasce a primeira coisa, como ele nasceu por mim, o meu amor por várias mulheres, eu não amei nenhuma, quis todas, não amei nenhuma, porque eu não queria sofrer. Por isso que eu sou esse boêmio que sou. Meu negócio ali no terreiro é falar, é agradar, é sambar ligeiro, formoso e mostrar como eu sou. Né? Mas dizer assim, que o apego do amor, do apreço por um, leva também para o outro lado da vida. E quando você chega lá, você quer tanto aquilo que já foi trabalhado, que você quer pertencer àquela família. Entendeu, meu filho? Entendi. Mas não se torna um empecilho, então, para o desenvolvimento espiritual da pessoa, se ela quiser, de repente, ir para um outro planeta ou ajudar de outra forma, numa outra religião, por exemplo? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, e disso você pode guardar. Empecilho, como assim foi dito? Isso, isso. É o ser encarnado que cria. Às vezes a pessoa está dentro de uma religião, sai daquela e vai para outra, sai daquela outra e vai para outra, porque aquilo precisava movimentar. Mas o espírito verdadeiro daquela pessoa nunca deixou de estar com ela. Fez toda a travessia para que pudesse colocar o peão no determinado lugar certo. E dizer, você andou tanto e eu andei junto com você naquilo que você achava que era empecilho, para mim não era, e você chegou aonde eu queria, como você. Chegou aonde o seu pró-espírito queria que você chegasse. E é o que você está. Você poderia ser lá na frente um coroinha. Você poderia ser lá na frente um devoto maior do nosso Pai que está na cruz. Mas o que se fez o manifesto? O Pai que estava na cruz colocou a mão no seu destino, na sua hora e no seu espírito. E disse, você vai caminhar por aqui, vai caminhar por aqui, vai parar aqui. Quando você chegar aqui, você vai começar um trabalho que os demais não precisam sentir, só a sua alma e o seu coração. Aquilo que tu achava que era empecilho, eu tirei tudo, porque o espírito que te acompanha é verdadeiro. Tu tá entendendo? Sim. Foi que nem eu disse para você, eu não tinha fé. Eu queria viver na noite, na boemia, na alegria, até que num determinado momento eu passei por uma situação que eu tive que me devotar. E Nossa Senhora das Candeias me abraçou. Nossa Senhora Santana me abraçou. Por ordem suprema. E ali eu passei a viver numa crença que eu levei comigo. E levando comigo eu trouxe essa crença. Porque eu sempre quando venho na terra digo que Nosso Senhor confie, Nossa Senhora das Candeias abençoe, dê força. Por quê? Que Nosso Senhor do Confim, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora Santana, por o que abençoe. Porque são santos devotos que eu carrego a devoção por eles. Então, quando você tem a certeza que você precisa a jornada no caminho, aquilo que você acha que é empecilho, aquilo que faz uma movimentação extensa para que depois você chegue a algum lugar, para você seja, porque os olhos às vezes não querem enxergar. Mas para o pró-espírito e o espírito que acompanha você, não é não. É ele que está sobre ordem suprema, fazendo toda essa movimentação. Tá Tá certo assim. Certo. Então, no caso, nada ocorre por acaso. Isso todo mundo fala, mas pouca gente entende como é que funciona do mundo espiritual. Nada é por acaso, meu filho. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo ser encarnado já nasce com a mediunidade. Todo ser encarnado, quando vem ao mundo, desde a placenta da mãe, que é um alimento, eu vou dizer uma coisa para você, já traz a mediunidade. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, será que eu passei por aqui por acaso? Não. Porque aquilo já está arriscado para você passar. No mundo espiritual também. Às vezes, tem pessoas que estão dentro do templo e não querem fazer o desenvolvimento espiritual. Mas no decorrer do caminho da vida, vai haver a necessidade de fazer isso. Por quê? Porque o chamado é maior. Então, aquele que nasceu para determinada coisa, ai, por acaso, meu filho, todo ser encarnado tem o seu destino. Todo ser encarnado já tem o seu próprio escritinho ali que não tem jeito de mudar. Foi como eu disse há pouco tempo atrás para você. Nós temos leis espirituais e ordem espirituais do nosso superior, que nós sabemos que aquela pessoa vai passar determinada situação que não podemos interferir. Por quê? Porque aquilo já foi proscrito no destino. Então leve isso com você de um baiano formoso que tem muita sabedoria, que se chama seu Antônio Ferraz do Juazeiro. Viu? Que nada nesta vida, desde o primeiro encontro, como o primeiro alimento que a mãe amamentou o filho, desde o primeiro choro que o filho deu ao mundo, é por acaso. Nada na vida, dentro da seita, do conceito, da formação, da transparência, do incorporamento, das manifestações espirituais, nada é por acaso, viu? Não esqueça disso. Sim, sim. Agora, para entender o mecanismo disso, quanto tempo que o senhor sabe desse encontro que a gente está tendo hoje, que ele ia acontecer? Olha, meu filho, há muitos e muitos anos. Porque, como eu disse a você, nada sim é por acaso. Quando vocês vêm ao mundo trazendo uma formação de um caminho que vocês precisam passar, nós já estamos sobre eles. Então, nós já estamos sobre ele. Quando o mentor da outra banda, o Capa Preta, fez a formação do trabalho dentro da casa, que foi colocado ali a oportunidade da existência de uma manifestação que eu pedi para que eu estivesse trabalhando aqui, que os médicos não me esperaram, não estavam me esperando. Então, daquele dia já foi feito toda a formação do nosso encontro, meu filho. Foi que aquilo fosse levado a um espaço e a um caminho, para que nesse caminho distante você visse, encontrasse e pudesse novamente me reencontrar, porque nós já tínhamos se encontrado lá atrás, há uma vida passada. Eu, na preparação da sua vida ao mundo, isso, nós já tínhamos nos encontrado, meu filho. E eu ali com minhas mãos, já tinha posto as minhas mãos na sua coroa, e falado para você, nasça, viva, cresça, floresça, amadureça, que lá na frente nós vamos nos encontrar. A vida é isso, por isso que estamos aqui. Você de preto e eu de branco. Não é assim? Você gostou, né? Claro. Mas o senhor fala, a gente se conheceu lá atrás, eu como espírito e o senhor encarnado, nós dois como espírito? Você como um processo de um espírito para vir ao mundo nascer. Porque uma criança, antes de nascer, ele é um espírito. Isso. Ele é um espírito. É. Então ele está na pró-formação para vir ao mundo. Então, antes de você, uma criança de um mundo, já está na formação de espírito, passa pelos nossos planos espirituais e nós vamos abençoando. Então, nós estamos num campo de trabalho e é dada a ordem, olha, vai nascer tanto. Eu gostaria que você fosse por lá e passasse as mãos. Aí fala para o caboclo, olha, eu gostaria que você fosse por lá e passasse as mãos. Aí eu chego lá e vejo sua coroa e digo, o seu destino lá na frente vai fazer com que estejamos juntos para um trabalho. Então, é em espírito, em matéria não. Em matéria estamos vivendo agora, nessa descoberta de você com mais um grau de Zé Pilintra, para que isso fortaleça e amanhã lhe dê condição para ser um grande trabalhador com a linha, com a falange de Senhor José. Oh. Que seja justo, porque eu sou muito justo. Por isso que eu visto o vermelho e o branco. Uhum. Para muitos, o vermelho e branco representa Ogum. Para muitos, o vermelho e branco representa Xangô. Depende da formação de pensamento de cada um. Eu me visto vermelho e branco porque o branco representa a paz. O vermelho representa a vida. Qual é o corpo que não consegue e que deixa de ter força se o sangue não correr no corpo? Realmente. Me fale, meu filho. Não tem. Então, o vermelho representa o sangue, que é a vida eterna. E o branco é a paz eterna. Por isso que estou aqui todo de vermelho e branco. Eu guardo isso com você. Né? Não estou para a guerra, que muitos dizem, quando se veste de vermelho e branco é para a guerra. Não, eu estou representando a vida extensa, a vida de equilíbrio, a vida de paz e também da cavalaria, do amor, que é o branco da paz de Oxalá, o vermelho extenso da vida, que quando a primeira coisa, entenda o que eu, Antônio Ferraz, vou dizer para você, sim, sim. A primeira coisa, que quando um ser encarnado está sendo formado dentro do orvalho, do útero, que ele está sendo formado é uma bolinha de sangue. Uhum. E o sangue que cor é? Vermelho. Então está aqui. Está aqui. O vermelho, que representa a vida. E isso você vai aprender. E todos que estão aqui também estão aprendendo, pode ter certeza disso. Uhum. É. Agora o senhor tocou num ponto que vai um pouco até além da nossa capacidade de entendimento, que é, ou seja, a formação do espírito, a vinda dele para a Terra. Que a gente entende que quando um espírito vem para a Terra, ele já vem ou de outras encarnações neste ou em outros planetas. Mas o senhor falou como se fosse formação mesmo do espírito para a sua primeira encarnação, é isso que o senhor quis dizer? Ou... Veja, enfim, você pode viver muitas e muitas reencarnações. Isso. Todas as reencarnações que você viver, você não tem o direito. Você não vivencia nem lembra de nenhuma delas. Isso, da outra. A vivência maior é aquela que você está vivendo. Você pode chegar para mim e dizer, seu Zé, quantos anos o senhor tem de vida espiritual? E eu vou dizer para você, quantos anos que eu tenho de vida espiritual? É. Eu nasci, vai fazer 27 anos. Como eu posso dizer para você, eu nasci, vai fazer 55 anos. Depende de cada junção de incorporamento ao tempo de cada matéria. Vocês não têm esse direito de trazer isso, porque quando vocês têm a permissão de vidas passadas viverem e reencarnarem, meu filho, isso é apagado do mental de vocês. É, certo. Isso é apagado para que vocês possam viver uma vida sadia, para que vocês possam se determinar ser bom ou ser ruim, para que vocês possam se determinar evoluir ou regredir. Tá. Então, quando o espírito daquela bolinha de sangue, como eu disse a você, tem a formação da vida e nasce para o mundo, ele tem o direito de viver aquele presente e esquecer aquele ausente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o senhor fez, o senhor encontrou comigo antes de eu me encarnar, mas eu já tinha vivido outras vidas, mas eu estava no presente do meu momento de encarnação. Você estava no seu momento de presente de encarnar. Isso. E naquele momento que você recebeu a ordem e foi dada a ordem que você vinha ao mundo, também foi dada a ordem para que nós, os espíritos passassem, alguns espíritos passassem por ali e abençoassem. Ah. E nessa vinda de abençoar, em cima de sua coroa, que pôs a mão foi seu Antônio Ferraz do Juazeiro, seu José Benito, que com muita graça, muito formoso e bonito, sou eu. Viu, meu filho? Então o Pai João das Almas, quando ele falou o Zé Pilinto é seu padrinho, talvez era isso que ele estava querendo dizer. Ele não errou em nenhuma palavra, porque quem pôs a mão na sua cabeça, pela ordem superior, pôs a mão na sua cabeça e lhe deu o crisma do batismo, ali fui eu. Ele errou, não errou. Tanto é que você está aqui comigo. Não tá é certo assim. Tá certo, e é uma honra o senhor me receber. Muito Poxa, obrigado. Sabe. E eu não vou agradecer do senhor ter sido meu padrinho, que não tem como agradecer com palavras isso. Então, eu só vou dizer uma coisa para você assim. Sim, como você me diz, olha, César, não tem palavras para agradecer. Não tem, pai, não tem, pai. Mas nós colocamos uma situação em tuas mãos, eu sou muito sábio, sabe? eu às vezes eu demonstro ignorância para aquele que é ignorante e que não quer abrir os olhos para aprender, ouvir para saber. Mas eu sou um espírito muito evoluído, Eu sou um espírito de muita sabedoria, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós colocamos uma situação na vida de um ser encarnado para transformá-la, é porque nós temos a junção da certeza de uma coisa. Lá na frente, frutos irão ser colhidos. Então, esse nosso encontro, como você disse que não tem palavras, você não precisa dizer em palavras. Foi como eu disse para você há um pouco tempo atrás. O sentido é o coração e a coraça daquilo que se veste está aí dentro. Graças a Deus. E isso valendo pelo nosso encontro, pelo batismo sagrado em minha mão na sua cabeça. Você pode ter certeza que você pode viver muitos caminhos na vida. Você pode ir muito saravá, você pode ir muito batuque, como diz lá no norte. Ou vamos no batuque. Qual é o batuque? É o saravá do santo. Vamos no batuque, chega lá e encontra seu santo. Você pode ir muito batuque. Em todos esses batuques que você for, você pode escutar uma cantiga que você sempre vai lembrar dele. Então você vai saber que é gratificante tudo aquilo que eu mostrei a você. E falei também. Agora, o senhor me revelou uma coisa nova, porque eu achava que eu estava com um espírito que faz parte da falange do Zé Pilintra. Agora, é isso ou é que eu, o senhor que está mais próximo assim para trabalhar comigo? Porque o senhor trabalha com ele. Não é próximo, eu vou dizer assim. Explica para a gente. Sim. É uma transformação, é um preparamento que você necessita para você poder chegar lá na frente e receber esta divindade que na sua frente está, meu filho. O espírito, quando ele chega perto do médium, ele traz uma falange de outros espíritos. Uhum. Então ele põe as mãos e diz assim: olha, você vai entrar primeiro, você vai incorporar primeiro, você vai fazer o fortalecimento daquele médium. Quando aquele médico estiver preparado, estiver mais fortalecido, eu vou entrar e vou cumprir minha junção, eu vou cumprir minha missão com ele. Você está entendendo? Então vai ser cumprido. Então nós trazemos, não é uma família de baiano. Eu venho, mas eu trago um preto velho, eu trago um caboclo, eu trago um marinheiro, eu trago um cigano, eu trago uma criança que faz parte da junção, da formação religiosa do seu oráculo. Poxa, e aí o que acontece? Aqueles espíritos ficam ao seu redor sendo trabalhados no seu manifesto religioso, na sua movimentação de incorporação e disciplina. Depois que aqueles espíritos fizeram esse trabalho todo, eu chego e aí vou dizer como chefe de uma legião, eu vou dizer agora eu tenho meu lugar para trabalhar e vou cumprir, porque vocês fizeram um bom trabalho. Entendeu? É um preparo. É um preparo das coisas para que eu tenha certeza que você vai ser obediente naquilo que eu quero. E jamais o médico tem o direito de renegar o primeiro espírito que vem incorporar nele. Às vezes a criação mental do médium é que derrota tudo. Porque o médium às vezes fala: ah, eu quero trabalhar com esse caboclo. E o que? Desvaloriza o seu. O outro. Porque ele acha que aquele caboclo tem mais força. Nós somos irmãos, uns carrega o entendimento da evolução, os outros aprendem essa evolução e carregam, mas o médium, ele precisa aprender a aceitação das suas formações de corrente, que são os seus guias, e olhar e dizer: agradeça a Deus Divino, Nosso Senhor, bom fim, pelas linhas que Deus me deu, e delas vou amar e respeitar, para que os bons espíritos interajam em minha vida e ajude aqueles que pelas minhas mãos tocar. Isso é o mais importante. Então, lá na frente, você vai chegar e não querer desrespeitar jamais o seu caminho espiritual, mas como padrinho seu, eu vou lhe dizer: cuide bem do seu tiriri, viu? Que é um Exu de grande valia, que é seu Exu. Nossa! Viu? Ah não, eu tô ganhando presente demais, velho. Como é que eu faço? Hoje, viu? Cuide bem do seu tiriri. Lá na frente você vai saber o que dizer. Seu Antônio Ferraz do Juazeiro, seu Zé Pilintra está dizendo. O seu Exu, meu filho, lá na frente, que vai ajudar muitas coisas na tua vida. E você vai ter confirmação e você vai se lembrar deste dia, desse sol, deste momento, desta vibração de energia com o seu trabalho bom, que você vai ver como o seu tiriri vai fazer coisas na sua vida. E você vai lembrar: seu Zé foi muito verdadeiro. Porque esse menino que eu estou incorporando, esse cavalo que eu estou incorporando, está dormindo. Quem está aqui sou eu, Antônio Ferraz do Juazeiro. Viu, meu filho? E seu tiriri é um grande ganho na sua vida. Não esqueça disso. porque ele vai fazer uma obra muito boa aí no teu caminho. Ele vai trazer felicidades para você, que vai confortar teu coração. Porque sorrir para um, sorrir para outro é muito fácil. Muito fácil, sim, senhor. Às vezes cada um sabe a necessidade que carrega dentro do coração, que não quer compartilhar com ninguém. Só os espíritos podem enxergar. Eu não preciso dizer mais nada. Não precisa mesmo, porque a gente já nem merece tanto. Mas, então, já uma pessoa me apontou, seu Zé, dizendo que era o Tiriri Lonã que estava comigo. Que diferença tem de ser Tiriri e Tiriri Lonã? Não. Existe alguma diferença? Poxa, eu não entendo isso. Não, Tiriri Lonã e Tiriri é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tá. Você não precisa se preocupar com isso. Tá bom. Para você ver que na junção da verdade, que eu estou como espírito, dizendo para você, alguém já lhe disse. Já. O seu Exu é seu Tiriri. Foi. Entendeu? Então cuide muito bem dele. Tiriri, Tiriri Lonã é a mesma coisa. Tá certo. Viu? É uma divindade que tanto trabalha para o Ogum, viu? Como trabalha para o Oxóssi. Ah. Ele interage nos caminhos abertos. E que Exu Tiriri Lonã, Exu Tiriri, abra bastante os caminhos para que tudo aquilo que por mais difícil foi longo, você queira chegar, que possa chegar. Com suas pernas, com seus olhos, com suas mãos, com saúde, para você desfrutar. Seu Zé, ouço as pessoas dizerem que quem tem o seu Zé Pilintra não precisa de mais nenhuma entidade. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você assim, meu filho. Como você me diz, as pessoas dizem que tem, quem tem Zé Pilintra não precisa de mais nenhuma entidade. É, dizem. Aí eu vou dizer assim. Ah. Uma perna precisa da outra. Precisa. Não precisa, senão você anda cambuto, não é? É a mão dos dedos. Uma mão dos dedos. Isso. Não é verdade? Sim, senhor. A outra mão dos dedos e um abraço. Agora eu vou dizer, como é que se pode se ter uma família religiosa, se você não pode comparar ou compartilhar as mesmas ações da sua evolução com uma família? Não. Seu Zé é um, caboclo é outro, preto velho é outro, marinheiro é outro. Bem, todos aqui sabem, mas eu vou dizer, como é que você pode dizer que é trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, se você se determina a ser o maior e maioral em um só e os outros ser desprezados? É como um zelador de uma casa, uma zeladora de uma casa, entrar dentro de uma casa e dizer, eu não preciso dos filhos, eu sou eu, mas tá certo, você vai cantar e o ecoado do seu canto vai ficar onde? No vazio, meu filho. Não, nós somos uma família, nós somos uma união, nós somos uma agregação de luz, nós somos o respeito. Se fosse assim, nosso Senhor Jesus Cristo vivia o mundo sozinho e não jamais precisaria fazer o rebanho dos seus discípulos. Então um precisa do outro. E isso que as pessoas dizem, eu quero deixar bem dito para as pessoas que apaguem isso aí, que não é certo. Um baiano precisa de um preto velho precisa de um caboclo precisa da criança, a criança precisa do marinheiro, o marinheiro precisa do cigano, como a água precisa da terra, a terra precisa da água, o fogo precisa do vento e da terra, tudo se faz família, não é assim. Eu não sou maior, não sou melhor, não, meu filho. Eu quero viver em paz com todos aqueles que me procuram ajudar, mas também quero viver em paz com todos os outros espíritos que vivem no plano espiritual, sabendo que nós podemos dividir o mesmo apreço de ser divindades elevadas e mandadas por Deus. Meu filho. Porque se houvesse a escolha de um só, que gosto teria a vida espiritual? Nenhuma. Porque cada momento você se descobre com um caboclo, com um preto velho, com um baiano. Cada momento que você ajoelha e pede a bênção, a benção vem de um gesto diferente e que acaba confortando seu coração. Quando eu digo seu coração, é o coração de todos que nos procuram. Então as pessoas precisam parar. Não, para que só acreditar que quem tem Zé não precisa de mais nenhum? Não, meu filho. Precisa sim. Porque você precisa da sua família, você precisa da sua mãe, do seu pai, senão você não vinha ao mundo. Você precisa de uma porta aberta de trabalho que alguém oferte a você, para você semear o seu sustento. Você precisa do calor de um abraço. Você precisa do calor de um chamego, dançar de um xaxaralá. Isso é bom. Então, cada um precisa de um. Você precisa do sapato. Passa para nós. Ó, ó o gesto bonito. É uma perna que vai com a outra, né, meu filho? Então as duas faz parte. Mas eu sou assim mesmo, meu. Não vai levar a mão. Não, mas que isso? Né? Se nós não puder brincar, não vai poder ter felicidade. A menina até põe a mão na cabeça e fala, seu Zé. Não é assim, minha filha? Seu Zé, mas que é isso? Vamos lá, minha filha. Seu Zé, a gente ouve dizer que o seu Zé Pilintra vem em linha de malandro, mas tem gente que fala que ele entra em qualquer boca. Eu já ouvi o senhor explicar que não é bem assim, entra em qualquer boca. Meu filho, qualquer boca não. O senhor pode explicar? Não vamos dizer que é qualquer boca, porque, olha, tem muitos que não gostam de limpar a boca. Então, vamos dizer não assim. Escova o dente. Vamos fazer a colocação melhor nas coisas. Certo, certo. Eu, como uma divindade de muitos anos, e vivência em muitas origens, de um nego velho, de um caboclo, de todas as linhas, foi-me concedido a permissão para me dar o batuque, como eu disse para você, que é do norte, que é o batuque, foi-me dado a permissão para me ser um juremeiro, porque eu sou conhecedor de ervas e raízes. Por isso que eu sou um juremeiro, porque aprendi com os mestres, porque também sou um mestre. Dentro do catimbó me chamo de mestre José Pilintra. Eu sou mestre. Dentro da linha de baiano, sou um faceiro. Dentro da linha de malandro, como se diz, ah, seu Zé, linha de malandro, mas por que malandro? Porque malandro tem ginga no pé, que é sambador, é feliz, é alegre, é formoso. Então tudo dá essas coisas. Então por isso se dá. E também sou na linha de Exu. Trabalho também na linha de Exu. Mas por quê? Porque foi me entregue como os cinco dedos que estão na mão, para que possa pegar o alimento e comer. Foi me dado o direito de eu passar nessas linhas todas, para quando alguém chegasse até as minhas mãos, necessitado para desmanchar o feitiço que foi feito em qualquer parte dessas outras agregações, eu pudesse interagir e desmanchar. Você está entendendo? Sim. Então não é em qualquer boca, vamos tirar essa coisa. Pois é, olha. Né? A boca come o que quer e joga para fora o que não quer também, né, meu filho? Mas, como não é do meu agrado, né? As pessoas precisam ser mais esclarecidas de seu Antônio, de seu José, como você está fazendo aí, para saber a colocação das palavras que me cabem. Como eu sou bem esclarecido. Isso. Não. Seu Zé na linha de malandro foi levado malandro, porque seu Zé é sambador, porque seu Zé é feliz. Quando seu Zé vem no terreiro, seu Zé faz a festa das mulheres. Eu sou rodeado de mulher, meu filho. Qualquer lugar que eu chego, as mulheres se encantam comigo. Então, por isso eu sou malandro? Não, eu sou festeiro, eu sou feliz. Eu vivo a vida, tanto espiritual como agregada no mundo carnal de vocês, uma alegria. Hoje, se você está dentro de uma religião na qual você acredita ser enviada por Deus nosso Pai, alguém vai secar suas lágrimas. E no lugar de sorrir, você vai chorar por quê? Então no lugar de chorar, sorria. Porque vai estar sendo abraçado. Por isso que eu sou toda essa alegria. Porque eu sou desse jeito mesmo. Viu? Mas me dá o direito de fazer parte das cinco pontas que são a formação da mão. Entendeu? Mas então, fique bem esclarecido. Porque eu vivi no Catimbó, vivi aí dentro da Jurema, sou baiano, sou colocado como malandro, como Exu, como preto velho, porque os preto velho estão trabalhando, eu chego. Mas eu vou fazer um samba na linha de preto velho, vou sambar, não, vou sentar e vou ficar acompanhando as rezas dos pretos velhos, sentindo o cheiro da ruda, do alecrim, do guiné, vou ficar sentindo o cheiro da bebida, da cachaça, que muito preto velho põe uma cachaçinha lá do lado, para quebrar os feitiços, eu vou ficar ali sentado vendo os negros velhos fazer. Tudo isso é feitiço. E às vezes um preto velho e uma preta velha vem na terra, pede um pouquinho de cachaça para fazer o feitiço. Nossa, mas um preto velho que está trabalhando com cachaça são os maiores feiticeiros do mundo. Espiritual. Nossa. Eu? Bem esclarecido? Sim. Então a palavra boca a gente pode trocar por ambiente, e se orienta nesses ambientes, em todos os ambientes, é porque existe da sua parte o respeito para o que está acontecendo. Pois é assim. Às vezes você faz um estudo carnal, você nasceu. Seu pai e sua mãe pôs você no educador. Que é o educador? É o estudo. Isso. Não é o estudo? É, aí você vai fazer toda a formação dos seus estudos. Aí você vai para onde? Você vai para uma formação maior. Que é uma formação maior no mundo de vocês encarnados. O que é? Uma universidade. Isso, meu filho. Então, para você conhecer tudo ali, você precisa estudar, não precisa? É, isso. Então, quando eu estava no meu plano espiritual, eu como baiano, eu olhei a magia dos nego velho e descobri. Olhei a magia do catimbó que descobri. Olhei a magia do outro que descobri. Fui aprendendo e trouxe tudo isso para a terra comigo. Justamente para quando alguém precisar desse auxílio, dessa ajuda, para que eu possa interagir. Viu? Então é isso. Então nós vamos tirar a boca, seu Zé. É, ué. Que é isso? Vamos colocar assim. Seu Zé é magia que entra aonde tudo que se existe o respeito. Ah, agora sim. Seu Zé é magia aonde existe tudo que é respeito. Viu? É conhecedor de todo movimento espiritual. Não é lugar que qualquer boca abre, seu Zé chega. É porque dizer que tem Zé é fácil. É. Respeitar os princípios de Zé é que é difícil, meu filho. É que é muito difícil. Porque a espiritualidade não vem da onde vem, como os muitos pensam, que a espiritualidade pode ser colocada ao chão, pela boca de qualquer jeito, falada e mencionada de qualquer jeito. Às vezes o ser, aqueles que vivem dentro do campo mediúnico da espiritualidade, interagem com nós, falam com nós, do jeito que acham, mas não é assim. Não é assim. Nós, os seres encarnados, os médios precisam entender que antes de chegar a descer em terra, se passou por muita coisa. Ah. Entendeu? Entendi. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, ou algumas delas, podem pensar, e eu até quero que o senhor esclareça nessa oportunidade. O senhor se diz uma entidade elevada, o senhor se chama de mestre. E às vezes a gente que estuda essas coisas pensa, olha, mas se um espírito é elevado, ele não vai se chamar de mestre de espírito elevado, ele vai trabalhar com humildade. Somos nós humanos entendendo humildade de uma forma completamente diferente, mas por isso que eu quero que o senhor esclareça para a gente o que é a humildade na visão do seu Zé Pimenta. Humildade na minha visão, eu vou dizer para você. A humildade se começa desde o momento que pela ordem e pela escolha eu esteja no mundo dos pecadores. Ah, pronto. Para que eu possa ajudar os pecadores a se elevar. Já acabou. Já, não preciso falar mais nada. Não preciso. Eu já estou falando, quando eu se digo a palavra mestre, é que existe um saber assim, que se fez uma formação, que se estudou, se trouxe a responsabilidade de se carregar nas mãos a sabedoria e vir à terra e dizer, sou mestre porque conheço essa magia, essa e essa. Mas a maior simplicidade do Espírito foi quando o Espírito se fez a própria escolha de dizer, eu quero que o Senhor me envolve lá para baixo como Espírito e que eu possa trabalhar no meio dos pecadores, no meio daqueles que precisam aprender e evoluir. Essa é a maior simplicidade do Espírito. Aí diz assim, mas ele não está sendo simples? Tem um sapato bonito? É. Não, eu sou simples, foi como eu disse para você. Isso. As vestes me representam aquilo que eu fui criado desde pequeno com minha mãe. E passei para o outro lado com o mesmo vestimento. Agora me cabe pelo meu próprio desejo, como espírito, meu próprio desejo, ser o que eu sou. Mas não preciso mudar porque alguém encarnado quer me ver diferente, meu filho. Eu não preciso ser na boca dos demais um mestre. Eu prefiro ser uma simples divindade que vem na terra, mas que com a minha sabedoria, eu sei que a maior simplicidade foi a minha pró-escolha de vir ao mundo e estar no mundo desencarnado. Só isso é a pequenininha palavra, que para aquele que quer abrir o seu conhecimento é extenso. Realmente. Porque o ser humano, como eu disse lá atrás, é falho todos os dias. E tendo a permissão, um espírito de vir ao mundo, passar a mão na cabeça de um filho, dar um abraço e dizer, eu estou com você para ajudar você a crescer pelo caminho da vida, esse espírito, mesmo colocado como mestre, é um ser mais simples e humilde. Nossa. Meu. Então, outra coisa que eu queria saber. O senhor falou que o senhor trabalha na direita e na esquerda. Quando o senhor trabalha na direita, o cavalo que o senhor usa, o aparelho que o senhor utiliza para trabalhar, pode ficar sentado, mas o senhor falou que no mundo espiritual o senhor fica tendo aquela experiência da presença dos pretos velhos e aquele aroma, aquele cheiro e aquela experiência em si. Mas o senhor pode dizer então para mim o que o senhor faz quando o senhor vem trabalhar na direita e o que o senhor faz quando o senhor vem trabalhar na esquerda, se tem alguma diferença? Olha, meu filho, para mim não tem diferença nenhuma. Uhum. Quando eu venho trabalhar na direita, eu venho com as coisas benignas que eu preciso, em palavras de conforto, dar fortalecimento para as pessoas que me procuram. Tá. Quando eu estou do lado da esquerda, mesmo com uma energia maior dos meus compadres que estão ali comigo, eu também dou uma palavra de consolo. Porque por lá eu passo para dizer assim, como eu disse a você, isso. É uma palma que se cobre a outra. Lá eu estou para dizer, aquilo que foi colocado para você na encruzilhada, eu pelos caminhos de Exu e respeitado pelos Exu, eu posso entrar lá e quebrar e desmanchar. Então não há separação nenhuma. O que eu sou aqui, eu sou lá. E o que eu sou lá, eu vou ser aqui. Por quê? Porque eu sou um só. Um só vivenciando toda essa formação religiosa, desses conteúdos que fazem a separação das linhas, mas não deixei de ser eu. Porque se eu dizer para você e para todos os outros que estão aqui me ouvindo, que aqui eu sou um e lá eu sou outro, eu vou dizer para você, eu não sou nada. Porque como um ser de luz pode se dividir em duas partes? Não tem isso. Um Exu, ele pode encostar do lado de um caboclo, ele pode encostar do lado de um boiadeiro, ele pode encostar do lado de um preto velho, trabalhar aprendendo. Um Exu, na sua formação de polaridade, ele pode ser um Exu, ele pode ser um baiano. Ela pode ser uma pombogira, pode ser uma baiana, mas não vai deixar de ser o que é. Só vai trabalhar na cor diferente. Ah, tá. Só vai trabalhar no branco e depois vai trabalhar no preto e vermelho, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Porque quem inventa, nada consegue comer. Certo. Mas é, agora, no, na linha de Zé Pilintra, a gente ouve muito, quando a gente fala de hierarquia, que nas linhas da Umbanda existem níveis que se separam por evolução do espírito. Então, às vezes, um Exu está 7 níveis para cima ou 7 níveis para baixo. Isso acontece também na linha de Zé Pilintra? Olha, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Sim. Essa colocação desse falador seu assim, 7 linhas para cima, 7 linhas para baixo. É. O que quer dizer isso? O Exu já está há um tempo no plano espiritual e tem aqueles que estão chegando. Por isso que essa formação. Entendi. Dentro de Zé Pilintra, Zé Pilintra é sábio, quem não é sábio é o cavalo. Ah, tá. Então o que vai se passar? 7 linhas para cima ou 7 linhas para baixo, quem vai aprender é o cavalo. Entendi. Quem vai aprender é o médico que está desenvolvendo. Então, muitos falam, tem aqueles que são de trono, tem aqueles que não são de trono. É. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. Aqueles que são de trono é o que está lá em cima há muito tempo. Porque a cada dia, a cada momento, chega mais e mais espíritos no nosso mundo espiritual. Chega mais e mais e mais espíritos que precisam ser elevados, precisam ser ensinados para que possa vir na Terra e fazer o seu trabalho. Tá. Então, o ser que faz esse manifesto espiritual, ele coloca como 7 tronos para cima e 7 tronos para baixo. Não, devia ser colocado assim. Aqueles que estão elevados são os que estão vivendo há mais tempo. Aqueles que estão menos elevados é que estão chegando. É como dentro de uma casa. Você vem para cá. Você é um médio recém-chegado. É. Então você precisa passar pelo quê? Pela uma formação, pela uma hierarquia, pelo explicar, para dizer como é que é a casa, como é isso, como aquilo, bem assim. É assim. Tá certo assim? Tá certo, tá certo. Tá esclarecido para você sem dúvida? Sim. O que você quiser perguntar, seu Antônio Ferraz está aqui. Graças a Deus. Olha, e pode um espírito, que muita gente chama de zombeteiro, outros chamam de quiumba, se apresentar com o nome de seu Zé Pilintra? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Dentro do mundo espiritual, como eu acabei de dizer, todos aqueles que saem do canal carnal e vai para o canal espiritual, eles estão também em busca de alguma coisa. E